nesta paixão para ilusão, tu já me bastas. Quero inventar nova alegria, que as palavras que te dizia ficaram gastas. Quero inventar nova alegria, que as palavras que te dizia ficaram gastas. Quero inventar nova alegria, porque as palavras que te dizia ficaram gastas. Assim vamos continuando, trazendo grandes fados e grandes fadistas. Agora ficamos com Fica Contigo o Engano, fado trazido por Diamantina. Logo depois ficamos com Fica-te Mesmo a Matar, fado trazido por Carlos do Carmo, e terminamos com Lenita Gentil. São mais três fados, mais três fadistas para si, que está aí desse lado. Tu andas atrás de mim como a pera atrás do ramo. Tu andas para me enganar, contigo ficou o engano. Contigo ficou o engano, como havia de ficar. Como a pera atrás do ramo, andavas para me enganar. Ai, vai duvidar quem ficou a rir de ti, fui eu. Ai, vai duvidar, o raminho é meu, o engano é teu. Ai, vai duvidar, até Judas mal se arrependeu. Ai, vai duvidar, quem te vira a ti sou eu. Andavas para me enganar, mas és tu enganado. Ainda tu estás a mondar, já tenho trigo ceifado. Hás de comer muito pão, hás de sofrer muito frio. Se não me deitas a mão, eu vou-me deitar ao rio. Ai, vai duvidar quem ficou a rir de que fui eu. Ai, vai duvidar, meu, o engano é teu. Ai, vai duvidar, até Judas mal se arrependeu. Ai, vai duvidar, quem te vira a ti sou eu. Fica-te mesmo a matar esse teu ar de fatalismo, que me pretende enganar com seu olhar, com seu cinismo. Procura ser natural, porque afinal tudo tem fim. Tu já me enganaste um dia, eu não sabia. Não és para mim. Tu já me enganaste um dia, eu não sabia, não és para mim. Teus olhos, nariz e boca, que coisa louca, que coisa bela. De cinturinha afinada, bem torneada, de uma donzela. Teu andar tem tal recorte, que é bem o porte, que me enganou. Cinzas de um amor passado, bem enganado, mas que acabou. Cinzas de um amor passado, bem enganado, mas que acabou. Quero sonhar com tua imagem, tua beleza e tua voz. Quero sonhar a incerteza do grande amor que houve entre nós. Quero esquecer o segredo que me faz medo lembrar traição. Pagas um dia o tributo, esse é o fruto dessa ilusão. Pagas um dia o tributo, esse é o fruto dessa ilusão. Batas mais coração, mesmo que queiras alguém. Não batas mais coração, mesmo que queiras alguém. Para que bater em vão? Ninguém entende ninguém. Para que bater em vão? Ninguém entende ninguém. Com tanta dor a matar-me, meu coração não resiste. Com tanta dor a matar-me, meu coração não resiste. Porque a vida não quer dar-me. Porque é que no fado existe o que a vida não quer dar-me? Porque é que no fado existe? Existe por caridade e por desgraça também. Existe por caridade e por desgraça também. Pois mata a sede, a saudade, a tristeza que faz bem. Pois mata a sede, a saudade, a tristeza que faz bem. sair desta agonia, como tu de mim saíste. Vou sair desta agonia, como tu de mim saíste, e vou dar mais alegria ao coração que está triste, e vou dar mais alegria ao coração que está triste. É a minha última intervenção, são as minhas despedidas. Vou-me embora por hoje, mas amanhã estou de volta às 12 horas em mais uma Catedral do Fado. Vamos terminar com três fados, hoje só para ser diferente. E, claro, deixo-lhe aqui com palavras dadas na voz de Carminho. Logo depois ficamos com partidas na voz de Francisco Azevedo. E terminamos assim com um fado diferente. Vamos até à Taberna del Rei ouvir uma senhora que nos explica qual é a visão de quem bebe um copinho a mais daquele líquido tão, digamos, tão desejado e tão venerado por tantas pessoas. Falo do vinho. E vamos então ouvir a visão dela nesse estado. Realmente é diferente. É para ouvirmos algo diferente. Assim terminamos a nossa Catedral do Fado. Desejo que tudo lhe corra pelo melhor e já sabe, amanhã estou aqui consigo. É mais meia hora repleta do nosso fado e da nossa alma portuguesa. Fique bem e tenha um ótimo fim de semana. Até amanhã. Não digas palavras dadas que não sabes, que não sentes, pois elas trazem as mágoas que só vêm por cantes. Pois elas trazem as mágoas que só vêm por cantes. Não consegues entender que nesse vazio poeta podes palavras ter, mas nunca a palavra certa. Podes palavras ter, mas nunca a palavra certa, senão nem te existiria o amor que tanto espero, a verdade mais fria, a verdade que quero, o da verdade mais fria, o da verdade que quero. Pois é esse frio do amor que nos prende da ansiedade. Junto do cais à partida, pois não estava bem escondida quando o barco ia largar. Pois não estava bem escondida quando o barco ia largar. Senti um nó na garganta quando a vi me disfarçar. Soldado da Grey, partindo para a Guerra Santa. Era o soldado da Grey, partindo para a Guerra Santa. Fomos antigos soldados, lutando contra a morama. Fomos antigos soldados, lutando contra a morama. quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Quando a pátria por nós chama, somos apenas soldados. Não chores mais, minha mãe, por mim que parece mal a defender Portugal. Se eu morrer, morrei bem a defender Portugal. Se eu morrer, morrei bem. Aos ignorantes e aos sábios, o mundo é um disparate e os homens são cativos. E esta vida, o que é vida? Sendo o mundo um disparate, os vivos não podem ser senão disparates vivos. Hã? Então, fui ou não fui genial? Eu quando as digo sem cuspo, é porque tem razão. Estavas aí? Nem devia. O quê? Sei lá que horas são. Nem é noite, nem é dia. É o intervalo suspenso na ponta da fantasia. Indireita. Não pode. Falo de frente, já sei. Embebedei-me. E depois o vinho dá solidez e o homem com o vinho é rei. Quando se bebe, há centenas de visões no coração. Vê-se a vida de outra cor, vermelha, quente, sadia. E você está ouvindo ou não? Até a própria pobreza tem um ar de fartura. As mãos dão palmas, há risos sem nós fora da grande grossura. Beber um copo de vinho num momento de amargura, beber um copo com linha, sabê-los chegar aos lábios. Eu disse lábios, são beijos. Mas a vida de outra cor, por pior que a vida seja, só ele apaga e destrói o sentimento da inveja. Só ele nos dá coragem para estarmos resignados a ver tombar as nações. E esses milhões de soldados que se esfacelam para quê? Para haver mais liberdade. Falaste? Agora bebia um copo. E você? Falta ao melhor o dinheiro, esse poderoso vadio panto mineiro. Mas fala! Tens medo? Eu sei. Não é medo, é covardia. Está bem, Bruno? Falo eu. Bom dia. Não tenho. Não tenho casa. Não há filhos nem mulher. Beber claro por prazer nas horas largas e fixe. Chega-lhe um copo de veraz, que o vinho é o alento mais forte da humanidade. E o que é a humanidade? Crer em ti? E o outro ao outro mais. tantos contos se atropelam, serenos e convulsivos, nesta feira miserável de tantos cadáveres vivos. Voltas-me a cara? Porquê? Sou maluco. Sou um parvo. Um parvo és. Todo aquele que não discute e que mostra que sabe, que sim que entende, mais que o vizinho do lado, filho, é um tipo tramado. Só o silêncio destrói a nossa capacidade em sermos luta constante. Quem fala, mostra que mexe, ou para trás, ou para diante. Mas fica para aí sem alma, fica para aí pasmaceira. Eu cá vou dizer ao mundo o que é verdade e o que sinto através da bebedeira.